Judas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Jesus de Nazaré, que Maria Santíssima, que tantos apóstolos do bem, que temos a honra de estar ao lado desse exército, cuja bandeira é a bandeira do amor, da caridade, da ternura, por termos a honra de estar ao lado de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Jesus Gonçalves, de Jerônimo Mendonça, do Espírito Meimei, de Irmã Sheila, de estar ao lado de Joana de Ângeles, do preclaro codificador Allan Kardec, de Leon Denis, de Gabriel Delany e tantos mensageiros do bem. Por essa honra, Senhor, deixa-nos te agradecer para podermos enfim dizer que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão que me ampara, que me sustenta em plena escuridão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olho azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de Chico Xavier, o amor de Jesus, o amor de amar. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Palmas para Chico, né? Não para mim, palmas para Chico. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz. 5 minutinhos. Quem não puder ficar até o final, pode procurar os livros sobre Chico Xavier. Lindos casos de Ramiro Gama, As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Soutomayor. E tem o DVD e o CD da vida de Chico. 5 CDs e DVDs sobre depressão, sobre casamento, reencarnação, a paz em família. Vários títulos, toda a renda revertida para a Associação Estação da Luz, que estará produzindo muito em breve um filme sobre Bezerra de Menezes e uma série de filmes sobre os livros de André Luiz para nós levarmos o Espiritismo além fronteiras, sendo dublado para o inglês, para o espanhol, legendado, para levarmos essa mensagem do amor, a mensagem do filme que toca os corações e o livro que esclarece a soma da força do livro com a força do filme. Queremos então agradecer a presença de cada um dos senhores, a nova consciência e a paciência, a grande lição que nos deixou também esse encontro de hoje. Muito obrigado, meus amigos.